Belo amor nos une, transcende fronteiras, conecta almas, jornada de crescimento mútua, compreensão na essência da verdadeira comunhão, compartilhar alegrias, sonhos a partilhar. Na união cósmica, juntos a caminhar, laços invisíveis, universo entrelaçado, gesto de bondade em cada passo revelado, presença divina em cada respirar, manifestada na jornada a caminhar. Paz interior, serenidade encontrada, essência divina em cada alvorada. O belo amor nos une, transcende fronteiras, conecta almas, jornada de crescimento mútua, compreensão na essência da verdadeira comunhão, compartilhar alegrias, sonhos a partilhar, na união cósmica, juntos a caminhar, laços invisíveis, universo entrelaçado, gesto de bondade em cada passo revelado, presença divina em cada respirar, manifestada na jornada a caminhar, paz interior, serenidade encontrada, essência divina em cada alvorada.